liberar o futurizado táxi, reporte para ingresso na 17. Embaixo, travado 6313. Funcionando 6313, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus com 04 nós. Autorizado pouso pista 10, Chanel 6313. No meio visual com Airbus da Oceané, final do 10. Após a passagem do Oceané, alinhar e manter a viseira 10, 352 no meio. Chanel 6313, no solo 06, direita 121, decimal 9, solo. Direita 129, Chanel 6313. Alfa, reportante antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, 6-3. 5-5-2 1-6, decola 09, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, esse é o 5-2-1-6. 5-2-1-6, submarino 1-0, saída Pulca. 1-0, poderia voar direto Aracaju? Vou em Pulca, direto Pulca, 5-2-1-6. Direto Pulca. Meio da trip, direto a Aracaju. Direto a Aracaju, trip. Juliette, botão 4. Você nem me atende no 3. É, Juliette, até a posição 4, você vem a 63 ou 3. November Alfa, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 160 graus com 04 nós. Alfa Alpha, decola 1-4, autorizado a iniciar curva à esquerda, perna do vento da 1-7, reporte para gerar base. Autorizado, curva à esquerda, para ingresso na perna do vento, reportará pegando base, de November Alpha. Correu, Índia November Alpha, pronto para girar base. Autorizado girar base, reporte na final da 17, Índia November Alpha. Reportará a final 17, Índia November Alpha. Índia November Alpha, final 1-7. Autorizado, toque remetido ao vento 150 graus com 05 nós, Índia November Alpha. Livre para ter remetido 1-7, Índia November Alpha. Copiado, reporte. Próximo ao farol de Itapuã, Guardião 07, passa a referência. November Alpha, Tucuí remeteu aos 20, autorizado curva esquerda, perna do vento da 17, reporte para Gerabase. Gente, está presente curva esquerda, para a perna do vento da 17, reportará para Girando Base, Índia November Alpha. Passou de passou, Guardião da 7. Controle Salvador, boa noite, da 3305. Informação ISC. A 3305, desce ao 050, chegada Mari. 050, pode lá para onde dura, senhor? Negativo, vou ITAP, 3305. Ajuda, obrigado, direto ITAP. Padrão 07, chame torre em 118, 95. 118, 95. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, linha do litoral, ajuste 10, 13. A intenção é pouso no GRE? Afirma. Tem condições da presente a proar direto do GRE? Afirma. Autorizado, Guardião 07 da presente, libera a linha do litoral, reporta na final para o GRAE. Reportará a final do GRAE agilizando o Guardião 07. Para informação, tem o Charlie 150, o Índia November Alpha no circuito da 17, ok? Ciente do tráfego, Guardião 07. Índia November Alpha, pronto para girar base, 17. Autorizado girar base, reporte na final, Índia November Alpha. Reportará final 17, Índia November Alpha. O Índia November Alpha para informação, helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia, aproximando para pouso no Graé, hangar à direita do eixo da 17, não interfere com seu pouso. Paciente do tráfego e visual, Índia November Alpha. O Guardião 07 avistado, fique atento ao tráfego final da 17. Autorizado pouso direto no Grael, vento 160 graus com 03 nós. Reporte no solo controlado, Guardião. Caminhão, nossa visual vai direto pro pai, sem interferir. Do 4235, desça para 4010 na chegada Wolf, ajuste no 013. Dado toque remetido ao vento 160 graus com 03 nós, Índia November Alpha. Livre toque remetido no 7, Índia November Alpha. Azul 42, 92 para Mari, passo 2, 401, 50, 50. Boa noite, 4298 da Azul, desce para nível 060, chegada Mari. Cruiser Alpha, tocou remeter aos 25, autorizado o circuito pela esquerda, reporte para girar a base da 17. Autorizado, circuito padrão pela esquerda, reportará para girar a base o Índia Nova Ebral. Desça para 2010, ajuste 1013, reporte estabilizado em LS. 1013, pode abandonar agora? Tem a projetada na 3305. Ciente, tem o contrato na nossa frente aí? Sou o número 1 para 3305. Ah, ciente então, obrigado. Boa noite, 1246 da Azul, Gojin da Gol, desça para o nível 070, chegada a bom fim. Botão 3305, pode desconsiderar 050 em top? Fica a critério a altitude e a velocidade, então 3305. Sim, quando possível, Índia Serra. Mantenha a proa de TAP, TAP 3305, fica a critério a velocidade e a altitude em TAP. Assim. 190 nível autorizado, Negluf 677, decolando a 10, primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transmissão Caju. 1208, controle, 5177, o transponder. Reporte na final, Índia Novembro Alto. Para final no 7 de novembro. Controle 1, 2, 0, 1, 8, 5, 3, 9, 3. Fuga da transição Caju, saída 190 nível, o 5393. 9, 0, 5, 3, 9, 3. Posto de Geral autorizado, toque remetido na 17, o vento 160 graus com 03 nós. Livre, toque remetido na 7, de novembro. Alfa, Tocuia remeteu aos 3-1, autorizado curva à esquerda, perna do vento da 1-7, reporte para girar a base. Autorizado curva à esquerda, para ingresso na perna do vento da 1-7, reportará girando base, em novembro. 3-1-3, boa noite, Guarulhos 360, pronto. Afirmativo, pronto, para Costa. Guarulhos, 360 nível, via Upezulu 1-0, bridge, Upezulu 1-6, para Hotel Zulu, descer declive após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5173, transponder. Autorizado nível 360 para Guarulhos, rota proposta para o Angibô. Upezulu 1-0, bridge, Upezulu 16, Belo Horizonte, drive. Decola na pista 1-0 no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle 1208, 573, ao transponder para o Chanel 6313. Pode ter estacionamento, 6313. Localizador, já está visto, 305. 305, complete a aproximação, chame torre em 1-1-8-95. Torre 295, 2305. 1-2-4-6, desça para nível 05050. 0-5-0-2-4-6. 3-4-6, desprende a serra. 3305, boa noite, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Ah, sim, está tudo. Boa noite, Rio 5972, desça para o nível 060 na chegada Bonfim. 060 na Bonfim. Gira a base. Ciente, Índia November Alpha já está em voo reduzido. Manda para alongar a perna do vento da 1-7, Índia November Alpha. Passando, baixando, travando. 3305, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 0-3 nós. Autorizado pouso pista 1-0, TAN 3305. O TAN 3305 para informação, Charlie 150, mantendo 1-1000 pés à esquerda do eixo da 1-0 com proa norte, não interfere com seu pouso. Tem o mesmo tiquete, obrigado. 4235, desça para 2000 pés, no ajuste em Salvador no 013, reposta estabilizada. 2000, tomada estabilizada do 4235. 4235, pode voar direto do Luna? Não tem a chegada, 4235. 4235. Índia November Alpha autorizado girar base, reporte na curta final da 1-7. Mesmo girando base, reporte na curta final da 1-7. Visual já com os tráfegos na final da 1-0. 23 milhas, 17 de November Alfa. Avistado, autorizado, toque remetido, pista 17, o vento 160 graus com 03 nós, Índia November Alfa. Livre, toque remetido, 17, Índia November Alfa. Pan 3305 no solo aos 36, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Direita 1219, Pan 3305. Salvador, muito boa noite, gol 1170, sentido da Whisky. Ou no 170, vê se mantém o nível 070, chegada Mari. 070 na chegada Mari, gol 1170. Alfa Juliette, portão 063605. Alfa Juliette, 063605. Aproximação, torre em 1-1-8-95. Complexo, chama a torre 1-1-8-95, 4298, boa noite. Boa noite. 1-2-4-6, fecha para 2010, ajuste no 0-1-3, reposta do exato no LS. E Salvador, boa noite, azul 4298, e LS é 3, estona 0. 4298, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguarda autorização, 4298. Azul 4298 confirmando, baixou e travou? Baixou e travou, 4298. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 03 nós, azul 4298. Autorizado, pouso no zero, azul 4298. Índia November Alpha tocou e arremeteu aos 38, inicie curva à esquerda, ingresse perna do vento da 10, aguardando para cruzamento do campo. Ciente, autorizado, curva à esquerda, vai manter o setor sul, antena contra o vento da 10, Índia November Alpha. Afirmo, contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento. Contra o vento 10, aguardando para o cruzamento, Índia November Alpha. November Alpha autorizado, iniciar a curva à esquerda, perna do vento da 17, reposte liberando o eixo da 10028. Gente livre, curva à esquerda para o cruzamento do eixo 10028, portará livre. Isso, ajuste em Salvador, 10013, reposta aprisada. 2.003, portará estabilizado, Rio, na 72. No solo aos 40, libera direito e chama o solo 121 no decimal 9. Libera direito e chama o solo 219, azul 4298, boa noite. Olá, 970, desce ao 50, chegada Mari. Autorizado. Cena do vento aguardando para girar a base da 17. Gente, já visão em voo reduzido para alongamento da 17. Da cena do vento da 17, de novo, liberal. 4235, estabilizou. 4235, completa de aproximação, torre 1895. 1895, boa noite. E azul 4235. 4235, boa noite, final da 10 já avistado, cheque trem. Ainda não está baixado, travado, 4235. Reporte embaixo travado, azul 4235. Chamará. Desça para 2010, ajuste no 013, reporte estabilizado no LF. 2013, voo no 0, 1170. Controle de Salvador, muito boa noite, é o 3 e 5. Mantém 140, pro de bom para ingressar na chegada, bom. Tá falando bom, na chegada bom. 4235, baixou, travou? Baixou, travou, 4235. Realizado em eletrogerético por portão 34298. Boa noite. É o Golo 1-8. Golo 1-8, desce ao nível. Desce para 4 mil pés. Chegada bom, 1013 é o ajuste. Chegada bom, 1013, bom, 98. Tira a base, reportará final no 7 de novembro. Voo 1246 no localizador. Voo 1246, completa de aproximação, torre em 1-1895. 1895, voo 1246. Torre de Salvador, voo 12. De Salvador, gol no 246, no localizador, duas milhas do Índia Serra. Gol no 246, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardando. Índia November Alpha autorizado, toque remetida, pista no 7, vento 160 graus com 03 nós. Meu toque remetida no 7, Índia November Alpha. ILS, gol 1246. Chegou 1246. Um, 4235 no solo aos 45, libere a direita e chame o solo 121 no decimal 9. 219, tá bom. Alô, boa noite, azul 4235. Alfa Juliette, portão 8, 4235. Zé Juliette pro Gateway, obrigado. Eu sigo 972, complete aproximação, torre em 1-1895. 1895, eu sigo 972. Travado. Travado. Afirmo. Tem livre pouso na 10, o vento 160 graus com 03 nós, gol no 246. Tem pouso, gol no 246. Gol no 246, para informação, Charlie 150, à direita do eixo da 10, comprou a sul, não interfere com seu pouso. Sete. O Índia November Alpha tocou RMT aos 4.6. Da presente, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, em espera com curvas pela esquerda, guardando instruções. Cliente da presente, curva direita para espera no setor de Itapuã, com curvas pela esquerda, Índia November Alpha. A informação sequenciamento de 3 aeronaves para a pista 1-0. Afirmativo, está no aguardo, sujeito ao tráfego, Índia November Alpha. Oi, Salvador, Rio 5972, Rio 5972, boa noite, já avistado, número 2 para pouso. Continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Gente, na sua escuta, pista livre, Rio 5972. Para informação, tráfego à direita do eixo da 1-0, com Charlie 150 mantendo 1.000 pés em espera, não interfere com seu pouso. Localizador, Gol 1170. Gol 1170, reduza para aproximação, complete LS, chame torre em 1-1-8-95. Chama torre agora 1895, reduzindo, Gol 1170. Rio 5972 baixado e travado? Sim, Rio 5972 autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus com 04 nós. Sim, 150 com 04, liga pouso no 0, 5972. Ed, 246. Alfa, contra-lança, Juliette. Nível 070, 5515. Salvador, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. A sua escuta, Gol 1170. November Alpha visual com Boeing da Gol, agora final de 4 milhas da 1-0. Afirmativo, senhor, visual. Ingresse no circuito pela direita da 1-7, perna do vento pela direita, vai realizar o cruzamento do eixo da 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol. Gente, autorizado, cruzamento do eixo 1-0-2-8. Pela direita, na retaguarda do aeronave na final da 1-0. Rio 5972, solo 50, direita, 1-2-1, décimo 9, solo. 0-0-8-4, to Madrid, flight number 350, stand by for copy. Rio 5972, Alfa Kilo, parte 3, posição 9, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, posição 2. Golo 246, ingresso na Juliette, ponto ao 5. Juliette para o 5, 246. Tropa 084, right for cop. Fátima 3, clear the flight level 350, via Amper Lua 0, after flight confirm flight plane route, take off runway 10, after left turn, Puka departure, Zipar transition. Salvador departure frequency 120.8, and it's Rock 5175. Uno 170 no solo aos 51, lidere a direita e chame o solo 121 no decimal 9. Direita 219. Five 175, Skok, Europa 084. 5175. Seven 175. Four right from Christian setup. Boa noite, Gol 1170, lembrou a pista. Obrigado, Gol 1970. Juliette, Gol 1170. Vender Alfa Visual que cruzou a final da 1-0, mantenha a proa norte aguardando para gerar a base da 1-7. Gente, vai manter a proa norte aguardando para gerar a base, já não vai dar Alfa. Torre, Salvador, gol na 970. Gol no 970, final da 1-0, já avistado, continue a aproximação, reporte embaixo e travado. Poxa, já baixou e travou o gol na 970. O tráfego aqui a 600 metros abaixo da nossa à frente. Fogou no 970, informa o Charlie 150, à esquerda do eixo da 10, comprou a norte, não interfere com seu pouso. O vento 160 graus com 3 nós, está livre na 10. Poxa, está livre o pouso da pista 10, agora 970. Incêndio imediato? Após isso, aí foi o seguinte, eu vou ingressar na nave da Gol, irá parquear no 02, após a mesma liberagem da guarda, tá livre pushback após pro táxi, 6313. Afirmativa, após a nave da Gol, 2, volume 70, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, Gol, 1170. Opção 1, câmbio. A 3178, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050, Mari, Dan, 17. Qual é a autoriza, Engenharia Federal, para manter o setor de 3 milhas fora da cabeceira 17? Espera. Ingresse na final da 17, aguardando para a autorização de toque emitida, Engenharia Federal. Gente, ingresso final no 7, já visual com as duas aeronaves na final no 0, aguardando a autorização. Índia 9 é Bravo. Índia November Alpha autorizado, toque remetida, pista no 7, o vento 160 graus com 03 nós. Vivo, toque remetida no 7, Índia November Alpha. Uno 970 no solo 56, direita 121 no decimal 9 solo. 219, obrigado, boa noite. 970, Legião da Pista, boa noite. 970, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 34, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Juliana 224, avisa aí, LSIDA 10. Ocean M2224, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando, farol no zero, Ocean M224. November Alpha tocou e remeteu aos 57, da presente, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, em espera com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Gente, da presente, segue o farol de Itapuã, aguarda, vai ficar no aguardo, no setor, aguardando as instruções. Só para coordenação, esse é o pouso final, senhor. Gente, sequenciamento de duas aeronaves para 10. Oxané 6224, baixou e travou? Afirmativo. Informo Charlie 150, à direita do eixo da 10 com proa sul, não interfere com seu pouso. O vento 150 graus com 3 nós, está livre na 10, Oxané 6224. Eu tenho travado, eu te quero autorizar o pouso 10, Oxané 6224. Localizou Gol 1888. 1888, complete a aproximação, torre em 1895. 1888, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Guardando pista livre, Gol 1888. O Gol 1888, para informação, um Charlie 150 à direita do eixo da 10, mantendo 1 no 1000 pés, não interfere com seu pouso. Fecha o Gol 1888, obrigado. Oxané 6224, solo ao 0100. Libere a direita e chame o solo 121, decimal 9. Libere a direita e chame 219, Oxané 6224. Solo Salvador, boa noite, Oxané 6224. Livrou na Eco, não se escuta. 6224, prossegue Alfa, reportante da Juliette. E Alfa, reportante da Juliette, Oxané 6224. Para o táxi do Xangai 6313, 1-5-3 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando o Galeão. Prossegue via DJ Alfa, no bonde esperado ao 10, torre em 1-295, QNH 1-0-3, boa viagem. DJ Alfa, no bonde esperado ao 10, 1-295, QNH 1-0-3, boa viagem. Voo 970, informo que a aeronave estava ocupando o gate. O senhor irá prosseguir, já está iniciando o pushback. Guarde o instante até que a gente o táxi para ingressar o senhor, ok? No 970. Ok, 970, sim. Yes. Então, autorizado. retaguarda, cruzamento da Eixo 9028 na retaguarda do Gol. Reportar atirando base pela direita de vocês. Aguarde. Já passamos a dessa taxa aí. Sente, prossegue então Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Ok, prossegue Alfa e mantém antes da Juliette. Eu chamo a 204. Pois 178, redução para 1909. 1909, está 3178. Oxalé 6313, boa noite, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar e manter, cabeceiro no zero, 6313. Polo Salvador, 3305, centro da UISC, posição 06. 3305, Recife, 330, prepare Puca, transição Caju, aguarde cópia. Pucaju, aguardando cópia. 8-8. Gol 1-8-8-2 do Debrona, sua escuta.